Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli, está começando mais um Nerdopoli Cast. Eu sou o Marcos, 15 anos, não, ficou ruim, o gênio do mal. Na companhia de Renan Miura Zaider. Ai, ai, a gente vai aqui, né? Não tem o que dizer. 15 anos, só isso. 15 anos. Só... 15 anos. O Wellington, pode o ser menos. Achar... Aqui, o pessoal vai achar que esse é o podcast do Renan, né? Aquele podcast, 15 anos? Ah, entendi. Não, a gente já gravou um com as bizarrices mais foda. É, verdade. A gente já gravou uns dois, né? Acho que... Já, foi o Alex Brau, né? E o Wellington Magari. 15 anos. A regra dos 15 anos é tão chata, idiota, quanto a baile dos 15 anos, festa dos 15 anos. Tem 15 anos, né? Tem 15 anos. É. Eu vejo tanta gente contando coisas de suas vidas na adolescência de 15 anos. O que eu mais queria era pular dos 13 aos 20 logo. Ai, que minha adolescência foi um... Foi uma derrota total. Não sei de vocês. Bom, mas não é disso que... acho que as pessoas mentem pra mim, porque as pessoas que contam pra mim de experiências extraordinárias na adolescência, né? O foco, na verdade, não é esse. Não eram nerds, né? Não eram nerds, é. Exatamente. O foco, na verdade, não é esse. Se o vídeo tá bem perdido. Nós vamos falar daquela regrinha dos 15 anos que impedem a gente de ver velhas coisas boas. Né? E às vezes. É regra de Bhaskara, alguma coisa assim? Não. É fórmula, tá? Na verdade. É regra, né? Fórmula de Bhaskara. Tá. É... Essa regra que impede a gente de tentar rever uma obra pra saber se a gente ainda gosta ou não, né? A regra que diz que algo que já tem 15 anos, ou você tinha 15 anos na época, você não pode rever mais. Vamos discutir e tentar entender se isso existe ou não, né, Renan? É. A gente vai ver se existe ou não. E ver o Magaren xingando a galera do Tênis Verde. Exato, e as meninas de 15 anos. Não é isso que eu falo sempre. Mas é que hoje nós te damos muita deixa, né, Magari? Ou não, às vezes você perde. Foi roubado. Roubou a cena, sei lá. Vamos para uma breve vírgula sonora e voltamos com o nosso podcast sobre 15 anos, mas não é aquele podcast que o Renan quer ainda, né? Voltamos já. Um dia nós vai ser preso ainda. Mandei um gif pra você ali. Você está ouvindo o Nerdopoli Cast. A primeira coisa, meu amigo Renan Miura e meu amigo Wellington Magari, que eu queria entender é o seguinte. A regra dos 15 anos, ela diz que uma coisa que eu assisti antes dos meus 15 anos, ou ela se refere a coisas que já têm 15 anos de vida? Os dois. Os dois? É, eu acredito que é os dois, que é tanto, pode ser tanto um quanto o outro. Por quê? É porque, por exemplo, se a gente for pensar no caso, por exemplo, do Maverick, que já tem 60 anos, ele não pode assistir mais nada. É que, para pensar que uma coisa que você viu há 15 anos atrás, uhum, já tá defasada, né? Entendi. É que essa regra idiota, o pessoal fala que com 15, até 15 anos você tem uma mentalidade, depois disso você cresce, você entra para a faculdade de cinema do Facebook, uhum, aí você ganha seu primeiro tênis verde. Entendi. E aí as coisas que você gostava antes, o seu novo eu que faz miçanga e fica lá, como é que eu posso gostar dessa bosta? Eu sou tão importante, meus gostos são tão foda, eu não posso gostar de merda. Empinado, né, Magari? Eu sou idiota. Eu era idiota, mas agora eu não sou. Eu tenho meu diploma da faculdade do Facebook aqui pra provar. É que... Resumindo, é isso. Entendi. Tchau, pessoal. Tchau. Ficamos por aqui, um grande abraço. É. O que? Porque na qualquer, verdade. Qualquer outra pergunta, chamei o Coço. Tchau. É. Pra elogios, né? Pra não, Coço, ele vai achar genial. Genial, genial. O que eu queria entender é o seguinte: se. Porque eu sempre acreditei que a regra se referia a coisas, filmes, músicas, séries que já tem 15 anos que foram lançados, né? Ou que estrearam. Então ela também se refere a coisas de quando eu, Marcos, tinha 15 anos. Sim. Sim. O que na verdade eu. O que eu, na verdade. Os dois exatamente por causa da questão de tempo e da questão de mentalidade, os dois. Uhum. E normalmente quando passa 15 anos, você mudou, né? Por mais que você tenha 60 anos, por exemplo, né? Você, há 15 anos atrás, você era diferente do que... Uhum. Né? Com 45 é diferente de 60, né? Vou pensar nos dois casos. Primeiro, a gente vai tratar, então, da situação no qual você tem 15 anos e assistiu suas obras e ouviu suas músicas antes dessa... até essa idade. Na verdade, eu não discordo muito, Magari. Eu sei que essa questão do tênis verde é complicada, né, hoje em dia. Mas eu acredito que a mentalidade da pessoa mude realmente, não só ali nos 15 anos, mas como o Renan falou, de 40 a 50 você é outra pessoa, de 50 a 60 você é outra pessoa, né? Muda, só que o problema é que o pessoal fala isso que eu falei. Ah, eu... Hoje eu tenho mentalidade. Aí eu vou assistir as coisas que eu gostava quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Com a mentalidade de hoje, claro que eu vou achar que não é pra mim aquilo lá. Uhum. Eu acho que a coisa foi feita, ou seja, eu tô falando coisa, mas vale pra tudo, filme, livro, quadrinho, gibi, etc. Aqui a coisa, se ela te agradou na época que você viu, há 15 anos atrás, há 20 anos, ela cumpriu seu papel lá. Você não pode assistir hoje o seriado, jogar um videogame do Mega, do Atari e falar, caralho, que jogo, que gráficos idiotas, olha só. Ah, entendi, você não precisa depreciar também. Mas mesmo assim eu deprecio Cavaleiros. Na verdade, com Cavaleiros eu sofro uma outra questão. É que quando eu tinha menos de 15 anos e assistia Cavaleiros, eu achava uma história foda pra caralho, um desenho excepcional. Aí o que, que aconteceu? Com o meu crescimento, eu passei a conhecer outros animes e outras histórias. E aí a cada anime e história nova que eu conheço, o Cavaleiros vai perdendo... Mais ainda o seu lugar de destaque. Cavaleiros perdeu seu lugar de destaque logo depois que estreou o Hakusho. É, então. Eu assisti. Foi exatamente isso. É verdade. Eu comecei a assistir. Eu assisti anime antes, mas nem sabia que era anime. Era desenho. Tipo Zilla, o Pirata do Espaço, aquelas coisas. Uhum. Anime mesmo que eu considero foi Cavaleiros. Eu achava a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí foi começando outras coisas. Eu fui vendo que não era lá essa... Que Cavaleiros não era o que eu achava que era. Né? Mas até aí eu assisti hoje e falei, caramba, como é que eu era idiota e gostava daquilo? Uhum. Se ela cumpriu o seu papel de me fazer ir pro mundo dos animes e assistir outra coisa, já cumpriu. Eu não vou hoje assistir com a mesma mentalidade que eu tinha nos anos, quando eu assisti em 94, 95. Né? Entendi. Tem outra situação, por exemplo. Tem muitos... deixa eu ver um que teve recente. Eu não vou lembrar de nenhum agora. Transformers, por exemplo. A maioria das pessoas que assistiram as primeiras animações de Transformers tinha menos de 15 anos, né? A maioria. Sim. E parece que o público que está assistindo hoje é exatamente a mesma pessoa, só que com um alto índice de reclamação. Ou seja, as pessoas vão assistir, mas continuam reclamando dos robôs gigantes que se transformam em carros. Então, para quem assiste, o filme fala, vamos trazer os robôs gigantes que se transformam em carros. Ok, isso... E um monte de porradaria que você não entende nada do que tá acontecendo. Uhum. É, a minha intenção, mas não precisava nem ter história. Eu assisto do mesmo jeito. Não, peraí, deixa eu ir no cinema. Eu assisti um filme de robôs gigantes, se transforma em carro e sai na porrada um com o outro. Eu vou no cinema. O cara quer ter profundidade na história. Esse filme é uma bosta, só é robôs gigantes que se transforma em carro saindo na porrada. Vai merda. Né? As pessoas vão com uma mentalidade diferente pra assistir, né? Que eles vão com a mentalidade de hoje, sendo que eles tinham que ir com a mentalidade da época deles. Da Exatamente. Porque eu acredito... Vai vir a porrada de robô gigante, porra! É isso que é a diversão desse filme. Então, eu acredito que eu, com 15 anos, Renan, se eu visse um filme de Transformers, nossa, eu ia pirar, eu acho. Assim, robô, você gostava. Gostava. Agora tem um outro ponto que eu acho que é mais profundo. É, quando você fala que uma obra já tem um certo tempo, não precisa nem ser 15 anos, né? Pode ser 10, 7, 2, 1 ano até. É, pode, você pode assistir um filme ano passado, por exemplo, ter achado a coisa mais maravilhosa do mundo, depois que você for rever... Hoje você já fala, não era lá essas coisas. Mas, não, e até antes de eu vale, falar... O que vale é aquela hora que você assistiu, você gostou. Antes de eu falar o que eu queria falar, Magari, tem até um outro ponto que é interessante, que nem se trata tanto de tempo. É mais da atmosfera no qual você assistiu ou conheceu uma obra, Renan. Porque, por exemplo... Tudo mesmo a atmosfera da Terra. Não! Tá, entendi. Por exemplo, tem filmes que eu assisto... Um que eu vou dar um exemplo aqui é o Reativado, né? O Triplo X, o Reativado. O Triplo X. Que no cinema é muito mais foda do que na TV em casa. Então, assim, até o sentimento que você tem ao conhecer tal obra, desenho, por exemplo, ó, o Cavaleiro Zodíaco, eu não tinha TV em casa, certo? E lá no Nordeste a maioria das pessoas não tinha. Você que tá falando. Lá no Nordeste a maioria das pessoas não tinha. Tinha uma pessoa, ou tinha preta e branca, né? Uma pessoa, um vizinho, tinha uma TV grande de tubo colorida e ele deixava todos os amigos, né, do filho dele assistirem Cavaleiros às 6 da tarde. Ele colocava a TV assim na porta, né? E aí a gente sentava no... Lá no Nordeste, pelo menos nessa época, não costumava ter muro, era cerquinha, né? E a gente sentava ali no quintal... E ficava assistindo Cavaleiros como se fosse um mini cinema, manja. E era todo dia, tipo, 6 horas da tarde, ele colocava a TV lá e deixava a criançada assistir os Cavaleiros ali por aqueles 20 minutos. É, então o que conta mais ali pra mim nos Cavaleiros é aquela união que a molecada tinha de 6 horas, tá todo mundo de banho tomado, né? As mães sabiam onde as crianças estavam, estavam no quintal do vizinho, acho que, se não me engano, o nome do menino era Juniel. E nós estávamos assistindo Cavaleiros. Aí eu fui tentar ver Cavaleiros de novo, Renan, em casa sozinho no notebook, entendeu? E aí aquela sensação de olhar pro lado e falar, meu, porra, você viu o que ele fez? Não, não existe mais. Então eu acho que a ambientalização também conta de quando você conheceu uma obra pra quando você vai revê-la. Então, bom, no caso de Cavaleiros, por exemplo... Não, você pode dar outro exemplo se quiser, né? Não. Falando, caso, por exemplo, eu vim em casa, eu passava a tarde assistindo Manchete. Eu acho que eu via Cavaleiros umas 3 vezes no dia. Mas tem... Era 3 na semana. Passava de manhã, à tarde, na sexta-feira passava o repeteco dos melhores momentos dos episódios, dos 4 episódios, e no domingo passava... Que eu via, passava a repeteco da semana. Fora os Tokusatsu que eu vi, ó, o Inspector, Cybercops, não sei o que, passava tudo uma porrada só, né? Daí, parar pensar assim... É igual o Tokusatsu mesmo. Vê um tanto de gente que vai assistir, tipo, Changeman, Jaspion, fala, eu não quero assistir porque eu vou me decepcionar. Se decepcionar com o que, seu imbecil? Né? Você era criança, você gostava de ver aquele monte de borracha. Sabe o que é pior? Essas mesmas pessoas reclamam dos Tokusatsu novos. Ô Renan, mas tem algum... Assim, eu, né, hoje em dia não consigo ver, por exemplo, Cybercops, eu tentei. Cybercops eu não assisti nem nada. Eu sempre achei bom. Eu achava legal, eu ainda acho legal umas coisas, mas eu não consegui rever inteiro, sabe assim, eu fiquei pulando uns pedaços porque tava meio maçante, assim, né? Tipo, daí eu pulava só pras lutas, porque mesmo com os efeitos toscos é legal. Porque eu não sei porque eu consigo ver... Mas tem alguma obra... Eu ia achar legal ainda, mas... Renan, tem alguma obra na sua vida que você possa dizer que no primeiro momento você gostou mais por causa do ambiente? Volta, por exemplo. Pode até ser o cinema em si, né? Que alguma coisa que no cinema ou foi melhor e depois você foi rever não era tão legal assim? Esse negócio da... O estado de espírito, o clima, influenciar, é muito verdade. Eu vou dar um exemplo até bem recente, nesse novo filme do Homem-Aranha aí. Primeira vez no cinema, eu fui de mau humor, que eu tava achando que ia ser uma bosta. Aí eu saí do cinema achando que... não gostando do filme. Falei... Aí, na semana seguinte, eu fui assistir com o pessoal lá do Aracnofã. Já foi galera, já foi melhor. Aí eu assistindo, mas já sabendo o que ia acontecer... Aí eu já gostei do filme. É uma maravilha, mas eu não saio com aquela sensação da primeira vez de caramba, o que eu tô fazendo aqui? É que você já foi predisposto a não gostar. E aí a gente volta à regra dos 15 anos. Quando você é uma criança com menos de 15 anos, você sempre está predisposto a gostar de algo, né? A sua inclinação a gostar de um desenho é maior. Principalmente a nossa geração, assim, mais velho, que há 15 anos atrás, quando a gente, antes de ter 15 anos, eu, vocês, que são mais novos que eu, o leque de opções era bem menor. Sim. Você tinha Cavaleiros pra assistir na TV e era aquilo. Depois que a Manchete começou a passar uns animes, mesmo assim era aquilo que passava naquele horário. Sim, hoje, se você olhar pro lado aqui, se eu for esquentar um pão no micro-ondas lá, tá passando Cavaleiros, se eu quiser. É verdade. Então, então pode ser que seja isso essa questão. Porque, por exemplo, igual o Renan, o Magari falou, a pessoa que vai rever Changeman, um exemplo, né? Pode ser que ela já vá predisposta a não gostar porque é um negócio antigo. Ué. Não é? Mas é... Não, mas depende se a pessoa assistiu na época. É. Aí mesmo assim ele fala, como é que eu gostava dessa bosta? Eu já ouvi muita gente falando isso. Ah, inclusive, eu não falo. Teve as notícias lá de que Jasper e Changeman ia até na Netflix, aquelas coisadas todas. Que eu mais vi era coisa falando, vai ser. Mas eu tô com medo de assistir porque... é por causa da regra dos 15 anos. Eu tentei... Duas coisas que eu tentei rever e não consegui. É, completo. Um foi Jaspion. Tchau. Mas assim, não é ruim. É só uma coisa que não me agrada mais. Não é... Nossa, meu Deus, como é que eu gostava dessa merda, sabe, Magari? É tipo assim, eu sei que eu vou, se eu ver de novo, eu vou gostar. Por quê? Porque não... A receita não mudou até hoje, se eu ver. Hoje eu continuo, vou ver. Olha aí, aí é que tá. Do mesmo jeito. Aí é que tá, eu assisti Maskman, que é mais antigo que Jasper, não, né? Eu falo, eu uso as suas palavras e inverto tudo. Uhum. Eu tentei assistir Maskman e vi dois episódios e falei, quer saber? Deixa pra lá. Eu já assisti Maskman e o Fiverman, né, que é depois do Maskman. Eu já assisti os dois e o Five Man eu nunca tinha assistido nos efeitos da época e gostei pra caralho, entendeu? Porque a gente consome esse material. Uhum. É igual o Gokai, as coisas mais recentes, o pessoal fala que os efeitos são uma bosta. Lá, assim, como se Jasper tinha ido, os efeitos fossem colhidos de anos. Uhum, né? O Gokai é um dos meus Super Sentai favoritos. Não, Gokai, o atual, o Kyorange, tá muito bom. Kyorange tá legal. Qual que é esse? É o dos 9. Que já são 12. Não, os 12. O dos quadrados que já são 12. Como é que os ficou 12. Os quadrados? Ficou bom? E se você não demorar muito, já são 13, 14, 15. O que era dos quadradinhos lá? Como é que ficou? Eu não vi ninguém falando desses porcentagens. De hoje. Eu assisti. É legalzinho. O final foi mais legal do que o meio da série. Que foi lá perto do final começa as treta, não é psicológica, é as treta pessoal, assim, né? Quase nenhuma assim é contra os vilões, é muito coisa pessoal mesmo. Uhum. Tipo, coisa familiar. O criador dessa série é alguém conhecido, Renan? Não que me lembre, deve tipo ser. Tipo Madoka Mágica. Não. O da Madoka é o mesmo do. Gaiman. Do Gaiman, que é duas coisas que eu gosto. Bom, tem uma outra coisa que eu queria abordar que eu considero isso uma verdade, e aí o Magaren, o Hanzinza. Vai nos dizer se eu estou enganado ou não. A verdade é que o Magari é um ranzinho, tudo bem, é verdade. Indiferente de você, a idade que você tem, né? E a gente vai citar algumas obras para dar exemplo. Existem coisas, e eu não sei como isso funciona, tá? Até se alguém quiser explicar, tentar entender. Mas existem obras que envelhecem muito bem, independente do seu gosto. E existem obras que envelhecem muito mal, né? Eu vou dar um exemplo de uma obra que na verdade, ela envelheceu muito bem, acredito eu, Jurassic Park. Sim. Sabe, você assiste... quando eu digo envelheceu mal ou envelheceu bem, a obra que envelheceu bem é aquela que você assiste e não tá datada as coisas. É uma coisa, sim, que você assiste e ainda se surpreende se você nunca assistiu. Sim, ou se você já passou tanto tempo que você esqueceu uns detalhes. Sim. Daí você começa a ver assim, nossa, tinha isso? Que louco! Exatamente. Você quer ver uma... Eu tô tentando Jurassic lembrar Park, de... Grande parte disso do Jurassic Park é porque maior parte de efeitos práticos, então ele não fica estranho na câmera. Uhum. Né? E também que ele é bem, muito bem feito. O Spielberg pegou, fez um negócio nos detalhes ali que é foda pra caralho. Então agora, se você parar pra ver as continuações, o 2 e o 3, eles envelheceram mal. Ah, eu já não acho. Porque eu acho que os três envelheceram bem. Porque você já vê um negócio de efeitos especiais que já não estão, como o Marcos falou, datado aí. Só um adendo aqui, uma grande vírgula. Nós estávamos comentando esses dias no Facebook sobre o Jogador Número 1, né? Que é um filme que o Spielberg está dirigindo, da adaptação de um livro que tem um podcast já aqui no site. Foda pra caralho. Aí a pessoa comentou assim, mas será que vai ser bom? Será que não vão cagar? Aí eu vou repetir o que eu disse lá. Em Spielberg eu confio. Porque raramente o Spielberg decepciona a gente. Eu não sei se houve algum momento da vida de vocês que vocês foram decepcionados por Steven Spielberg. Eu não tenho. Há quem diga que ele decepcionou no Indiana Jones 4, mas eu não acho. Eu curti. É. Já que Indiana Jones envelheceu mal ou envelheceu bem? Super 8. Super 8. Não, Super 8 é foda pra caralho. Ah, não, é o Cusco que não gosta, né? É o Cusco que não gosta. E o que é estranho, né? O Cusco não gosta? É, então. Não é gosta. Que é estranho. É tão estranho o Cusco não gostar de algo que eu nem cogitei ele. Ele não gosta de Super 8 e eu acho que é um filme foda pra caralho. Não, então, o negócio vai ficar estranho. Pra caralho, você gosta de Super 8? Eu gosto. Entendeu? Coço. Ah, mas eu gosto das coisas tipo Goonies, que é, tem o espírito, o Super 8 tem o espírito. Por exemplo, o Stranger Things, que o Marcos não gosta. Não gosto. Eu acho que é pra caralho. Então. Tá aí uma série que eu não consegui avançar. Cara, eu ficava 3 dias pra ver um episódio. Eu falei, ah, desisto. Como? Eu não consigo entender como. Pois é. Não vi graça, cara. Eu vi de uma vez só, não conseguia parar de ver. Enfim. Eu vou tentar de novo. Não, olha, eu já vi dublado. Eu ia falar que ia tentar ver dublado, mas já foi dublado que eu vi. Porque então tenta ver de coisa boa agora, legendado. Né, é que na verdade eu consigo avançar muito melhor em dublado, as coisas dubladas. Eu não gosto de ficar lendo, não. A única coisa que eu leio pra assistir é One Piece, porque eu acho que dublado ia ser uma merda se existisse. Eu vi uma vez. Ah, One Piece, então. Eu comecei a assistir One Piece há uns 4 anos, só que a série já tem uns 20, né, Magari? Sim. A animação. E o primeiro episódio, eu poderia ter, não ter avançado, porque eu queria assistir todos, eu não queria começar do meio da história, né, porque é uma história de continuidade. Então, aos 4 anos atrás, eu comecei a ver One Piece, um episódio que começou em 96, se não me engano, né, Renan? One Piece começou? É, 97. 97? 2 semanas atrás aí. É. A película, é a mesma coisa do Jurassic Park, a película, a imagem, você nota que é uma imagem antiga, né? Você nota que é um desenho antigo. Mas já era um desenho tão bem feito que qualquer anime maníaco aí que vá assistir o primeiro episódio de One Piece, ou qualquer fã de desenho animado no geral, não vai sentir que é, por exemplo, um desenho antigo do Garfield, sabe? E você claramente vê uma coisa velha se arrastando. Ou seja, a série toda de One Piece que eu tô assistindo, né? Tudo nela envelhece muito bem, porque você se surpreende com episódios de 17 anos atrás, 15 anos atrás. Agora você pega umas coisas mais velhas que tem, que são até muito mais trabalhadas que o One Piece, que, por exemplo, Akira. Akira é sacanagem. Ali, né? Foi feito na década de 80. Sim. E a qualidade é melhor do que One Piece há 10 anos atrás. Sim, exatamente. Aqui One Piece é seriado. Não dá pra exigir. Akira é... Mesmo se pegar um filme do One Piece, sabe? Que é melhor bem feito, sabe? Não. E mesmo o Akira, que é um negócio bem complexo, uma história bem complexa, envelheceu muito melhor do que muito filme. Sim. Né? Mas Akira, ele tem Eu tô falando só de coisa da parte de animação dele, não tô falando nem de história. Não, história. O Akira tem um negócio que ele foi muito bem produzido, que ele já foi pensado pra cinema, pra tudo. Né? Tem aquele negócio, se você pausar, você consegue ver até o detalhe dos vidros, que cada janelinha quebrada foi animado separadamente. Né? Nossa, doido. Ou qualquer filme do Estúdio Ghibli também. Sim. Ah, então, porque eles são feitos pra filme cinema. Dá pra comparar ele com One Piece? Então, Compara One Piece com, por exemplo, os primeiros filmes dos Cavaleiros. Nossa. São animes também, e são antigos. É complicado. São mais ou menos na mesma época do Akira. Você quer uma coisa que envelheceu muito bem, e agora eu não sei se é por causa da dublagem, ok? Mas é Chaves. Então, o Chaves já era velho. Então, mas aí é que tá. O Chaves, ele cai nas duas questões. Ele cai na regra dos 15 quando você tem 15 anos... E ele cai na regra dos 15 há 15 anos atrás, né? Dia 15 anos atrás. E mesmo assim, é a mola mestra da SBT. Você começou, os episódios que a gente começou a assistir aqui nos anos 80 era dos anos. Começo dos anos 70. Ele já era velho. E por que que o Chaves. E por que que o Chaves. Ame ou odeie. Se você gosta de Chaves, você vai gostar pra sempre. Se você não gostava de Chaves antigamente, você nunca vai gostar. Eu conheço uma pessoa que não gosta de Chaves. Eu também conheço. A Mariana, que era da Taverna do Ogro Encantado. Sempre existe essas paredes da sociedade. E por que, Magali? Por que que Chaves é muito mais antigo do que as coisas que a gente já citou agora? E vamos usar esse termo, passa na regra dos 15 anos. Porque nunca parou de passar. Mas é verdade. Nunca deixou de passar assim por muito mais de um ano e meio, sabe? Ah, mas você acha que essa insistência não ia vencer o tempo, Renan? Claro que vence. Porque é igual, de novo, Cavaleiros... tá aí até hoje. É, você assiste aí e você acha... Não. Olha a diferença, calma aí. É igual a sua memória. Quantos episódios tem na sua memória Cavalo de Fogo? Cavalo de Fogo? Eu não faço ideia. Não, mais ou menos, chuta um episódio, chuta. Deve ter 20, eu acho. Não, tem 12. Olha aí. E você acha... E eu só dei esse exemplo, Cavalo de Fogo, Polyposition. Uhum. São tudo desenho com 12 episódios, mas na sua memória parece que tem 72. Exatamente. E ficava passado todo dia, todos os episódios, você acha, ué? É verdade. Mas eu acho que não, porque, por exemplo, a Malhação não se encaixa em como pra base de comparação, porque a Malhação, ela se renova. Não é mais a Malhação que começou. E Chaves, ele pega e passa os mesmos episódios. E mesmo desde assim, aquela época. Desde aquela época. E mesmo assim, você ri como se fosse a primeira vez que você estivesse assistindo. Sem contar que eles reciclavam os episódios antigamente, eles refaziam o episódio. Então você vê o mesmo episódio 3 vezes de formas diferentes. Sim. Agora, por que a pessoa que vira pro Magaren e fala: nossa, por que que eu assisti essa bosta de Super Sentai, que eu era idiota, gostava disso, e vai assistir o Chaves, que é mais velho e adora, e ama? Vai da conveniência, é o que a gente falou, o Chaves tá aí. Ele nunca saiu do imaginário. Não é uma coisa, por exemplo, se você tivesse assistido Chaves nos anos 80, você parasse pra assistir hoje. Mas ia ter muita gente falando que... Vira e mexe, Chaves tava aí. Você parava assim, tá, na SBT sem querer, assim, e tava passando Chaves. Aí você assistia. Você lembrava daquilo lá. Tipo, ou seja, ele nunca deixou de ficar... Ele nunca ficou velho pra sua cabeça. Uhum. Ah, entendi. Você sempre pegava pra rever alguma hora. Você nunca teve aquela sensação de que eu assisti isso quando era pequeno, eu vou rever agora. Você sempre... Ah, entendi. O máximo que você podia ver, eu assisti esse episódio semana passada, eu vou rever de novo. Sei lá. E o Chaves vai lembrar que ele disputa com Novela das 8, né? Quando ele tá no ar. O SBT pode colocar, se derrubar esse Torre Gêmea, se tiver passando Chaves no SBT, ele tem mais audiência aqui. Né? Vamos ver uma... Mas pode ser colocado no lugar de Emanuele, que vai ganhar também. Né? Vai. É, até porque não... Vamos falar uma de coisa... alguma... Fala, Marco. É o que o pessoal mais pega no pé. Esse negócio de regra dos 15 anos, além dos filmes Tênis Verde aí. Videogame. Uhum. Também já não escuto mais podcast de videogame, porque sempre vai ter aquele comentário idiota de... Olha, ele era um jogo legal, mas olha os gráficos idiota. Que retardado. É aquele negócio, o pessoal separa assim, Nintendinho era bom, a PS1 envelheceu mal. Sim. Né? O pessoal aclama o estádio, né? Qual que era do Pokémon Stadium? É o 64. É o Nintendo 64, 64. Eles aclamam o Nintendo 64 e depreciam o Play 1. Até podcast que é pra ser de jogos antigos aí. Quando eles vão falar de jogos antigos, eles ficam sacaneando. Né? Entendi. Sim, estou falando de 99 vídeos, que eu não escuto mais. Eu escuto quando tem alguma coisa que eu... Mas, Renan... Eu também fazia isso, mas aí... Teve uma vez aí que eles foram falar de jogos antigos e ficaram mais o tempo todo zoando o jogo. E falando, é claro que o jogo é assim, não sei o quê. Dá nem pra comparar com, sei lá, o... Eles estavam falando do jogo do... Nem lembro qual era o jogo do Mega lá. Falou, olha, o gráfico... Imagina se joga isso, agora a gente tem, sei lá, o Resident 7. Eu falei, quer saber? Vamos a merda. A regra de envelhecer mal, envelhecer bem, como que funciona no jogo? Porque assim, eu acho que só gráfico não dá pra gente tirar por gráfico. Mas o que de diferencia mais, Magari? Porque gráfico por gráfico, você vai jogar o Mega Drive, você sabe que não é um PlayStation, né? É que, na verdade, na minha opinião, quando o jogo... era ruim, ele já era ruim naquela época, não é que ele era bom, o jogo é aquele assim, se ele foi feito ruim da época, ele já era ruim Hoje em dia vai continuar ruim, mas na... Aí o pessoal atribui a época, né? É, tem pessoal que atribui a época. Tem jogos que eram bons na época, continuam sendo bons hoje, só não tem gráfico. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Renan. A jogabilidade é boa. Deixa eu perguntar uma coisa. Não seria o fato de um jogo da época talvez não te trazer mais o desafio que tinha antes? Considerando do jeito que os jogos são feitos hoje, então eu acho que qualquer jogo mais antigo tem mais desafio. Ah, entendi. Tirando Dark Souls. Eu posso falar de... posso falar de Castlevania, Eu estou voltando a jogar jogos agora. Eu descobri que o videogame, o Xbox que meu irmão deixou no meu quarto aqui, ele não serve só pra assistir Netflix. É. Ele joga videogame também. Aí... E o que eu sempre falei se confirma dos jogos atuais. Eu tava jogando o Sleeping Dogs aí. Por mais que tenha uma parte ou outra muito chata de passar, mas é aquele chato de que você perdeu, você volta, sei lá, 3 passos atrás. Uhum. Se você perder no vida lá, você consegue passar. Não é aquilo de você ter que passar, caramba, vai perder, vai acabar a minha vida. Putz, voltar lá do começo. Vamos lá. É. Ah, eu joguei os Caçadores de Aventura, que era assim, né? Então. Eu tinha, acho que no emulador. É Caçador de Aventura o nome? É. O Donald solta uns negócios de desentupipia pra ficar subindo as coisas. Ah, é. Quackshot. Ah, o DuckTales. DuckShot, né? Quackshot. Quackshot, sei lá. É, Quackshot, mas eu não consegui fazer final. Eu lembro que a música então, tem. Você perde, você tem que voltar no começo. Sim. Não é negócio de você perder e você continuar a perder, você continuar até. Você vence por cansaço o jogo. Ó, né? Dois jogos antigos que eu não ouço ninguém falar, tecer comentários sobre eles, como pela dificuldade deles, né? Nem gráfico não se aplica aqui, né? Mas é Castlevania, pela quantidade de coisas que você podia achar, né? Do Play 1, se não me engano, né? Porque tinha antes, né? O do Alucard. Não vou com o terceiro comentário sobre Castlevania, porque o especialista em Castlevania que eu conheço era o Arthur. Não. E o Shadow of the Colossus, né, que é aclamado como um dos melhores jogos já existentes e já passa dos 15 anos, né? Nunca achei legal o Shadow of the Colossus. Mas assim, vamos usar isso que é tipo um titã dos videogames, né, dos jogos eletrônicos. E aí a pessoa vai jogar um outro jogo que é bem parecido, que existem jogos da mesma época, com os mesmos gráficos e as mesmas dificuldades, e diz, puta, como que eu gostava desse jogo? Não seria aí uma questão só da fama, assim como acontece com o Chaves na TV até hoje? Todo mundo gosta de Shadow e aí eu tenho que gostar também? Sei lá. Eu nunca joguei Shadow, então. Uhum. Jogar também nunca joguei. Mas é essa a questão, Magaren. Será que, né, nem eu não tô falando assim, você jogou ou não jogou. Mas será que o fato das pessoas ainda gostarem desse jogo não é porque todo mundo gosta? E aí eu sou obrigado a gostar também? Não sei. É igual acontece com alguns filmes, né? O Eduardo e o Eric, na verdade, antes do Eduardo, me fez assistir Friends, uma série que eu acho chata pra caralho. Só que, na minha opinião, é uma série que envelheceu muito mal. Eu não dei risada de uma piada sequer. Eu assisti a primeira temporada chutado, né? Mas é uma série que dá a impressão que as pessoas gostam porque todo mundo gosta e é obrigatório gostar de Friends. Se você não gosta de Friends, você tem que gostar ou de Seinfeld ou de... How I Met Your Mother. Isso. Eu não assisti nenhuma das duas ainda. Eu prefiro ficar gosta, neutro e não ver os Mas não tem, gosta, não tem esse sentimento, às vezes, com alguns filmes? Não só filmes velhos, né? Filmes novos, por exemplo. Parece que o pessoal sente uma obrigação em gostar das coisas que o Nolan faz. Ah, sim. Hoje... Sabe, tem uma gana dos ouvintes e leitores... De gostar, igual eu posso até estar caindo na mesma armadilha quando eu falo de Spielberg, né? A obrigação de gostar de algo que o Spielberg faz, entendeu? Ou que já fez, né, no caso aqui. Vocês estão aí? Sim, é que o Magalha ia falar alguma coisa. Não tô com você. Eu ia, só que aí eu esqueci, aí tirou a palavra de mim e eu esqueci tudo. É porque eu não tava ouvindo vocês, sabia? É porque eu não tava falando. Ah, tá, ok. Falando. Talvez por isso. Ó... Agora, mas tem outros filmes que, se essa regra... Que, na verdade, eu não considero... Eu não acho que existe uma regra dos 15 anos, tanto de idade quanto de tempo. Eu só acho que tem coisas que realmente não foram preparadas, Magari, para vencerem o tempo, entendeu? Tem algumas obras assim, que... Tem tudo. Esse é um outro dos problemas do pessoal hoje em dia. Tudo, os caras têm que ser feito ou pensado que é para mudar a vida. Tem muita coisa que é feita para você assistir, você gostar... Já que nada, não tava nem falando disso. Tava brigando outro dia no Twitter lá. os caras falando que todo filme de super-herói é o melhor filme de todos os tempos. Aí duas semanas depois ninguém lembra deles. É, mas eles são feitos pra isso mesmo. Os filmes são pra mudar o mundo. E são filmes você assiste, que não vão envelhecer bem, acredito eu. É, você assiste, pronto. Gostou na época, falou com o pessoal, gravou podcast e se divertiu. Uhum. Aí, pouco depois vem outro filme, pouco depois vem outro. E aqui eu tô falando DC, Marvel, tudo junto. Sim. E sempre e o atual é o melhor de todos os tempos, né? Pois é. Ele vai durar até sair os trailers do próximo filme. Exatamente. Ah, tem alguns filmes, por exemplo, que eu acho que envelheceu mal. Não sei se é maquiagem, não sei se é música. Tartarugas Ninjas mesmo, os antigos. Eu não consigo assistir mais. Eu consigo. Eu não consigo assistir os filmes. Eu consigo, de boa. Pra mim é igual assistir Tokusatsu. Power Rangers antigo, eu tentei assistir, não consigo. E consigo assistir o Tokusatsu. Eu consigo, só que eu... Power Rangers antigo eu pulo uns episódios. Tipo, eu vou, vou pulando uns episódios mais filler, assim, né? Magaren saiu da conversa, né? Deixa eu ver um outro... Aquele Esqueceram de Mim, cara, eu não vejo mais graça no filme. Eu nunca vi. Que eu não vejo. Eu gosto só das partes dos bandidos ferrando. Faz tempo que eu não vejo. Eu vi quando ano passado, quando eu tava no hospital, aí tava passando a TV lá. Ó, uma série que eu assisti o ano passado, eu nunca tinha assistido os filmes completos, né? Mas que são antigos e eu curti pra caramba. Foram os filmes do Rambo. Ah, eu assisti do 1 ao 4. Então, na minha opinião, são filmes que envelheceram. Ah, apesar de ter uns negócios bem datados lá, sabe? São filmes que passam tranquilamente, porque envelheceram bem. É, vai muito do seu espírito. É tipo o filme tipo de Sexta-feira 13. Se você for pegar os primeiros, se você for ver as coisas técnicas que o pessoal do Tênis Verde gosta de falar, os filmes são mais fracos que macarrão molhado. Sim, né? Mas pro que ele se propõe de ser slasher, é de boa. Mas a proposta é essa, tipo, né? A Rambo, proposta vai ser técnica. O De Volta pro Futuro, não, o Exterminador do Futuro. O pessoal fala que os efeitos envelheceram mal, tipo, na cena que ele tá tirando a bala do olho lá, que fica um grande boneco lá. Mas até aí, são os efeitos que tinha na época. Né? Sim. É o que tinha, era bem feito pra época. Sim, agora você já tem comparação. Agora você pega, tipo, pega, por exemplo, por mais que eu tenha gostado do filme, o Marcos falou mais cedo aí do Jurassic Park. Pega os efeitos do Jurassic Park original com o do Mundo Perdido aqui. O Mundo Perdido não, o atual aqui, o Jurassic World. Qual se sai melhor nos efeitos? E olha que o Jurassic World é de 2 anos atrás. Entendi. Tem um. Por exemplo, tem um diretor que eu acho que os filmes dele envelhecem muito mal, que eu não consigo revê-los, que é o Tarantino. Eu mal consigo ver, quanto mais rever. O que você acha, já, mais gosto pessoal. Eu consigo rever os filmes. Não, cara, eu não é que eu não gosto. Eu gosto dos filmes do Tarantino pra caralho, mas são filmes que eu assisto uma vez e basta. O Bastardos Inglórios, nunca mais eu quis assistir. Assim, tipo assim, não é assim, se estiver passando na TV eu vou mudar canal. Mas não é uma coisa que eu busque, né? Que eu vá atrás pra assistir novamente, são os filmes dele. É, até porque eu só revejo mesmo Kill Bill, mas... Os outros eu nunca peguei pra rever. Essa eu nunca vi. Mas eu acho que essa questão de regras de 15 anos, ô Renan, ela se aplica muito mais a audiovisual. Porque isso não acontece com livro e quadrinho. Acontece. Um livro? Pode acontecer. Você lê um livro, você acha a coisa mais maior. Eu não tô ouvindo você. Eu vou dar um exemplo. Oi? Calma aí. Oi, tô ouvindo, pode falar. Ouviu? Uma coisa que é feita para as crianças, se você pegar para reler hoje, pode não ser muito bom. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de alguns livros da coleção Vagalume. Eu gostava, eu comprei no Sebo uma vez, tentei começar a ler, mas eu não conseguia avançar muito. Pelo conteúdo infantil. Bastante. É, porque não é pro meu eu de hoje. Uhum. Mas não quer dizer que é culpa do livro. O livro é feito para as crianças. Se você entregar o livro para um fã do Harry Potter, uma criança de 12, talvez eles gostem. Uhum. Que é pro público dele, não é para mim hoje. Então, mas aí é que falar tá. Que o filme é uma bosta, o livro mas é uma aí bosta. Que tá. O livro não envelheceu mal, sua mentalidade mudou. Coisa, né? Exato. Tudo é, isso. Que a gente fala no começo. Não, é que existem as duas condições, a sua mentalidade e a coisa ficar datada, né? Não, é que o problema é que o livro, os filmes e série, jogos, eles são mais evidentes porque você tá vendo as coisas. Você vê os efeitos que envelheceram mal. Mas se você pegar só a história, do jeito que ele foi feito passar... O roteiro, né? É, É a mesma coisa do livro. Entendi. E tem coisa que... Mas tem aí que tá, ó, Magari, ó, mas tem outra questão. Você falou da série Vagalume, né? Não é nem questão do filme ser, do livro, no caso, ser antigo. Se alguém hoje escrever um livro, lançar hoje nos mesmos moldes de um Escaravelho do Diabo, talvez você não goste também, porque é para um público infanto juvenil, né? Sim. Um exemplo foi Harry Potter, que eu tentei ler, eu já era velho, eu achei uma bosta e não passei da página 10. Então é isso que eu digo, por isso que não acontece com livro, né? Não, mas acontece, porque se você leu antigamente, passou a ser regra de 15 anos. Entendi. Não concordo, mas eu entendi. Foi o que a gente falou no começo. Não, sim, eu tô entendendo. Regra de 15 anos. Né? E o, porque, e o padrinho? Assim como no, um filme pode ser ainda hoje lindo... É, visualmente, mas se você achar hoje em dia o roteiro uma bosta. Infantil, né? Também, às vezes. É. E mangá, Renan? Isso acontece muito com mangá também? Tem mangá que tá sendo feito há 30 anos, 40 anos, né? Então. É, mas aí, nesse caso aí, vai a mesma coisa do Chaves, né? É. Então, ainda tá aí, né? É. Eu tô falando, por exemplo, um mangá que você leu quando você era mais novo. Se você pegar pra reler hoje. Será que vai ter esse negócio de Não é tão bom quanto eu lembrava. Bom, a maioria... Mas de novo é aquilo. A maioria dos que eu comprei... Então, na verdade, os que eu comprei, eu creio que eu posso reler todos. Não, mesmo Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco eu comprei, então... Eu tô falando dos que eu comprei. Eu tenho certeza que eles passam na minha regra. É porque o quadrinho, ele já cai também no visual, né? Pode ser que aquela forma de desenhar do artista... A forma de escrita... Os quadrinhos de super-herói, por exemplo. Hoje em dia, por mais que eu não goste das histórias, eles têm uma outra forma de contar. Antigamente, as histórias eram cheias de balões. Muitas vezes tinha, por exemplo, o personagem atirando a teia. Ou, por exemplo, Homem-Aranha. Homem-Aranha atirando a teia lá. Aí não tinha um balão escrito lá. E o Homem-Aranha atira a teia. Entendi. Ele reforçava o que estava tendo nos quadrinhos. Você pegar um pessoal mais novo para reler, muita gente fala que as histórias são chatas, são mais difíceis de ler. Porque o estilo é diferente. Eu mesmo, lá no Aracnofã, a gente faz os programas lendo as histórias lá. Mas que, pra ler, é meio difícil. Por mais que eu goste delas, tem umas coisas que... Que arrasta. Se eu fosse conhecer por isso daqui hoje, talvez eu não seria fã. Uma questão também que eu acho que comprova o que vocês estão falando, é que algumas das coisas que já estão aí há muito tempo, a gente pode falar nacional e internacional, né? Elas se renovam, né? É, o artista muda o traço, muda a forma, igual o Magari acabou de falar, né? Muda a forma de contar a história. Dois exemplos, de novo. One Piece e a Turma da Mônica. Que a Turma da Mônica sofreu várias alterações, né? É, desde o começo, o Magari sabe mais que eu, porque ele tá mais por dentro. Mas desde o seu primeiro lançamento até hoje, tanto na forma de contar a história, quanto na forma de desenhar, a Turma da Mônica mudou muito. Sim, os personagens mudaram. Uhum. Que a mentalidade mudada é igual. Eu vou dar um exemplo, por mais que eu odeie citar esse exemplo, que são os Novos Trapalhões. Uhum. Eles tentam passar o clima dos antigos, mas não tem as mesmas piadas. Tipo, o público hoje é diferente. Você não pode contar as mesmas piadas que eles contavam antigamente. Senão, se eles nem terminam de falar a piada, já tinha protesto lá na frente, com todo mundo queimando o Judas lá dos caras. Se bem que hoje. Tanto que no primeiro episódio tem uma cena lá que o Didi genérico lá, ele vai apontar uma arma pro Dedé, ele aponta uma arma gigante, que ele não pode pegar uma arma, pelo menos uma réplica. Então, hoje, falando sobre esses Novos Trapalhões, né, teve uma notícia aí, né, mostrando uma sketch do Trapalhões que zoa com essa parte do... A sketch realmente zoa com o antigo e o novo, sabe? Nessa parte de, não, ele vai começar a contar piadas, você entende qual a piada que ele vai ser contada, né? Mas ela é interrompida, falando, não pode contar, falar esse tipo de coisa, não sei o que, sabe? Mas nos novos? É, nos novos. Eu não cheguei a ver essa. Na verdade, eu não vi nada dos Novos Trapalhões. Eu só vi isso, porque passou no Facebook aí a reportagem falando dessa piada. Daí tinha o vídeo, né? Eu acabei vendo. Então tá certo. Bom, o que a gente pode tirar dessa grande conversa, Magarim, pra entender e finalizar, se é que não ficou claro, talvez a gente não tenha compreendido bem. Provavelmente não ficou nem um pouco claro. Provavelmente não. Mas eu vou perguntar pro Magari e depois pro meu amigo Renan. Magari, existe ou não existe, então, a tal regra dos 15 anos e por quê? Como eu falo, não existe. É, eu já falei, isso aí é uma frescura criada pelo pessoal Leite com Pera, Tênis Verde, fazedores de miçanga aqui. Que não quer admitir que gostava de uma coisa e quando era pequeno. Uhum. Hoje, se você for assistir com a mentalidade de hoje, você vai achar as coisas mais fracas, obviamente, que você é outra pessoa. Uhum. Você, quando assistia um, você hoje você é outro. Tipo, assistir a série do Hulk antiga e reclamar que ele é um cara verde pintado, que não faz sentido, que era o que tinha na época. Uhum. Então não existe. Se você gostava de uma coisa que eu sempre falo é que você vai ler, assistir, jogar alguma coisa antiga, você tem que se posicionar na época. Você não pode comparar com coisa que existe hoje. Porque nem você é igual ao que era naquela época, quanto mais as coisas. Então você não vai assistir um desenho esperando assistir como se ele fosse feito ontem. É complicado, Magalhães, porque tem algumas coisas que a gente assiste pela primeira vez e mesmo sendo coisas antigas, né? Cara, Mr. Bean. Eu comecei a ver Mr. Bean, porque começou a passar nos canais aí da vida. Eu nunca tinha visto, mas é um negócio antigo pra caramba e eu adoro, racho o bico de rir, entendeu? Então, sei lá, eu entendo o que você tá dizendo, mas eu fico na dúvida. Existe coisa que, não vamos dizer, depende do, por exemplo, Mr. Bean é coisa sketch. Uhum. É, se você gosta do tipo do humor, você vai gostar, igual o Friends, que você falou. Eu não gosto, você não gosta, o Renan não gosta, mas quem é fã, assiste os episódios 70 vezes e faz igual a gente faz no Chaves, dá risada antes dos caras falar, porque é o humor que eles gostam. É tipo ver também, ó, outra coisa que passa, acho que passa até hoje, Todo Mundo Odeia o Chris. Sim. Sim. Isso já tem o quê? Já tem uns 10 anos que acabou essa porra. E eu acho engraçado pra caralho. Então. Mas eu tô falando porque essas coisas tudo, eles continuam, bem ou mal, eles continuam passando. Uhum. Se você vai assistir, por exemplo, sei lá... Não dá tempo de você esquecer, né? O Nossa Turma, que é um desenho antigo. Aí você vai assistir, você vê os episódios, tem aquele ritmo mais lento, tem aquele clima mais anos 80, 70. Aí você, com o pensamento de hoje, fala, caramba, como é que eu gostava dessa bosta? Porque ele foi feito pro público lá dos anos 80. O kit o pessoal tinha na época era o que tinha. Pode ser que seja esse um dos motivos pelos quais algumas adaptações pro cinema não vão bem, né? E o pessoal vai no cinema, talvez, procurando aquele sentimento antigo. Assim, e não acha? É tipo Transformers, como a gente citou. O cara vai no cinema esperando, caramba, um monte de robô se batendo, se viram carros se batendo. Bom era o desenho. E o desenho era sobre o quê? Um monte de robô que viram carro se batendo. Aliás, eles viram carro, não. E o robô que virava arma, que virava, né? O diabo a quatro. Inclusive, só uma adenda, os anos 80 e 90, o robô gigante era o que há, né? Porque Super Sentai, Transformers, a maioria das coisas envolvia robô gigante. E tem até um desenho chamado Mega XLR, né? Ah, isso aí é nos anos 90. Eu achei que você ia falar o robô gigante. Mas é porque o Mega XLR, eu acho que brinca com essa piada, né? Questão do pessoal gostar do robô gigante. Esse Mega XX e YZ aí... Ele já é uma homenagem a essas coisas que faziam sucesso antigamente. Sim. É. E o cara controla o robô de dentro com um joystick de videogame. Isso é uma... É igual a Pacific Rim. Sim. Que é uma homenagem a esse gênero. É. Muito bom. Renan, se não ficou claro, como você disse que não ficou, né? Na sua concepção, Renan, então existe ou não existe a regra dos 15 anos? Vai ser um negócio bem introspectivo, porque vai existir para cada um do jeito que ela quiser. Ela existe, entendi. Ela existe se você deixar ela existir na sua vida. Bem mais ou menos isso. Se você for um cara chato e imbecil que fica tentando se enganar, achando que você hoje é mais inteligente do que você era antigamente, você não gostava daquelas bosta, aí ele existe. Entendi. Agora, se você for um cara que dane-se, você gosta das coisas antigas, que você vai assistir Sharknado e adora quando o cara sai deslizando por uma escada montada num tubarão. Assim sai o trailer hoje do Sharknado 5, eu sou empolgado. Entendi, muito bom. Bom, na minha opinião, a regra que diz... É porque a regra ela é mais rígida. Ela diz que você não pode... Tô quase ouvindo você falar... A regra é clara, Arnaldo. A regra diz o seguinte, que você não pode rever algo que você viu há 15 anos ou quando tinha 15 anos que você fatalmente não vai gostar. Eu discordo dessa veemência, né? Na verdade, o que acontece é que umas obras envelhecem bem, Jurassic Park, e algumas obras envelhecem muito mal, Os Fantasmas Se Divertem, né? Então, assim, é isso que muda, você vê, o seu estado de espírito também conta, como eu falei naquela hora. Então não é fatal, você vai ver algo e não vai gostar. Eu vi coisas que, como eu citei, né, o Mr. Bean, eu vejo alguns sketches dos Trapalhões e rio pra caramba, acho que isso acontece muito menos com humor, né? Assistir. Você virou uma pessoa chata que, que não gosta mais do politicamente correto, que reclama de qualquer piadinha. Cara, mas o humor. É um mínimo racista. Que isso, elas são engraçadas, não importa se você é racista ou não. Cara, elas são engraçadas. Então, pra mim, piada é piada e o que você pensa é uma coisa diferente do mas da, é que, é, da piada. É mas que as pessoas não conseguem entender isso, então. Não. Todas essas pessoas, pô, tô cagando. É que o humor é o Renan. As pessoas têm que entender que o humor, ele é racista. O humor, todo e qualquer tipo de humor, ele é racista. Entendeu? Você não ri da qualidade das pessoas, você ri dos defeitos dela. É, que hoje é problematização, e lá vai mudar o foco do cast, né? É. Vai falar porque é os problematizadores. Mas tô falando aquelas piadas antigas dos anos 20, 30, que tipo, torta na cara, cara dando porrada e tropeçando. Aí tem pessoal aí reclamando que não pode rir porque tá desperdiçando comida e tanta gente passando fome na África. Você não pode rir das pessoas que caem no chão porque isso é coisa feia e o pessoal, e papai do céu não gosta. Essas viadagens de sempre. Entendi. Bom, então resumindo, a regra não existe, ela é uma babaquice inventada por pessoas que não querem aceitar que gostavam de algo antes, né? E só mudaram seus gostos, talvez. A pessoa que não sabe separar de que se você gostava de algo antes, a coisa cumpriu seu papel lá. Ele não tem que vir cumprir seu papel aqui. A única adendo que eu deixo é que algumas obras, eu pensava que livro e quadrinho não, mas o Magaren e o Renan me fizeram crer que sim, também acontece com ambos, né? É que algumas coisas envelhecem muito mal, e quando você pensa em envelhecer mal, você diz que... Às vezes você envelheceu muito mal. Exatamente. É aquilo que o Magari falou, a obra cumpriu seu papel lá, essa obra que envelheceu mal. E algumas transcendem o tempo e o espaço, como Star Wars, que o Magari não gosta, né? Como Trapalhões, os antigos, né? Que se você assiste Chaves mesmo... Chaves pela insistência, outras porque são muito boas, como Jurassic Park, elas conseguem sobreviver ao tempo. Você, aproveitando, Star Wars é um bom exemplo. Uhum. Que funciona pro pessoal que assistiu na época, que eles eram crianças, ele é voltado pra ler. Eu, que como eu assisti já mais adulto, eu já não gostei, já achei meio meh. Uhum. Entendi. A razão de eu não gostar. Eu não peguei aquele negócio de ser criança assistindo. Daí um detalhe, que Star Wars... Ele faz um negócio que é genial. Por quê? Cadê? Coço? É você? Não, é genial nessa parte da regra dos 15 anos. Fica assim. Assim, as pessoas que viram o Star Wars lá, né, a série clássica, né, a trilogia clássica, eles acham foda, não sei o quê, e daí reclamam da trilogia nova, né? Da nova trilogia. Sim. Aí, as pessoas que eram crianças nessa nova trilogia adoro essa nova trilogia e meio que não gosto tanto da série clássica, às vezes, né? Entendi. Algumas, pra se dizer mais cultos, se escondem que gostam mais da trilogia nova e falam que preferem a trilogia clássica. E isso é verdade, eu já vi esse tipo de coisa acontecendo. Os novos gostam da nova e os velhos gostam das velhas. E os novos dizem que preferem a velha, mas na verdade eles gostam muito da nova e não... Assim. Ah, isso então, aí é o que mais tem. Não dizem que gostar da nova porque... Das vezes. Você acha que todo esse pessoal que fala que gosta de 2001, Odisseia no Espaço, o pessoal realmente gosta daquela bosta? É filme cansativo. De 70 horas que não acontece nada? Isso é cansativo. Eu não consigo terminar de assistir. Eu não consigo terminar de ver Senhor dos Anéis, então... O pessoal fala porque na graduação lá das faculdades de cinema do Facebook, dá tem, ponto. Tem que gostar. Aquilo, falar que tem o Donnie Darko... Gente, eu não tenho coragem de assistir Donnie Darko. Eu também não. Coragem eu tenho, só não peguei ela pra ver. Eu não tenho vontade. Eu vejo só a sinopse do filme já me repele, sabe? Tipo assim. A sinopse do filme deixa interessado em assistir, mas a preguiça de ver é maior. Ele que me faz, o que me faz afastar ou desafastar de algum filme, assim, é a forma que eu vejo, por exemplo, alguma resenha dele. Esse, vocês mesmo falaram do Nolan, uhum. Nesse novo filme do Nolan aí, eu tava vendo uma matéria que apareceu no Facebook aqui. No começo da matéria, a mulher fala que é um filme intimista. Ok, eu já não assisto. São palavras que tá no meu vocabulário de ok, não assisto. Intimista. Quando o curso chega e fala que o filme é genial. Ângulo de câmera, não sei das quantas, fotografia, não sei das quantas. Fotografia pra mim é o que os caras tiram e colocam na internet aí. De... Essa é uma das desculpas que as pessoas usam, Magari. Eu não gosto, eu sei que você gosta e o Renan também. Mas é uma das desculpas que as pessoas usam pra dizer que o motivo pelo qual gostam do Mad Max é a Estrada da Fúria, né? Elas não podem simplesmente dizer que gostam dos carros explodindo. Não, elas arrumam. Eu falo. Não, mas é, Mad Max foi um dos exemplos. A gente falou no podcast lá. Uhum. Que todo esse pessoal tênis verde gostou do filme, mas aí deu aquela tela azul do Windows na cabeça. E agora? Ferrou. Como é que eu vou falar que eu gosto do filme sem perder pontinho na minha carteira de cinéfilo? Já sei, eu vou falar que tem 72.395 críticas sociais. É. O que realmente tem. Me convencer e convencer. O cara falou que tem, né? Ele listou as críticas. Né? É isso. Não tem nem três linhas do roteiro, quanto mais 72 críticas sociais. Quem listou, Renan? O próprio autor lá. Ah, é o outro, né? E olha só, saiu, a gente fez um podcast do Mad Max, né, Magari? E curiosamente, falando ainda da regra dos 15 anos, eu gostei mais dos antigos do que do novo. E, o 2 destacando, é legal. O 3 é legal, o primeiro eu não gostei, não. Destacando o 1, eu sou muito mais fã do 1 do que de todos os outros. Ou é do 2? Não, do 2. O do menino, que tem o menino fera? É o 2. É, esse é o meu favorito. Eu acho que o que eu mais vi foi o 3, que passa direto na sessão da tarde. Sim. O 3 era tipo Lagoa Azul na segunda, Mad Max Lagoa Azul, Lagoa Azul, na Lagoa terça. Que eu vejo, que eu sempre que passa, eu vejo de boa. A Cúpula do Trovão. Mas aí é por outros motivos. A Cúpula do Trovão é horrível. Mas Lagoa Azul você vê por outros motivos. Sim. Bom, mas Lagoa Azul é outro que envelheceu mal pra caralho, né? Mas não, não envelheceu mal, não. Mas, quem envelheceu mal foi a... Atriz. Outra. Shields, né? No segundo, é que envelheceu, pô. Não, pra mim que envelheceu mal, porque envelheceu. Eu acho que quem envelhece bem, cara, a pessoa que envelhece bem é Charlize Theron, tá? Ela envelhece muito bem. Já que vocês me entendem. Eu sei, quando você envelhece e continua parecendo ter 15 anos, aí sim. É. Charlize Theron é a pessoa que só envelhece. Só que ela não parece ter 15 anos, então. Quem envelhece bem. Charlize Theron. Fugiu o nome. Ellen Page. Já tá nos 30, tem cara de 18. É, 18? Ah, cara, você tem 12 anos. Se você disser que a Charlize Theron não parece ser nova, você tá de sacanagem. É, mas parece ser nova, parece ter 29 anos, não? 50, né? O Renan é tipo o Batman. É o target dele é 29 anos já é anciã. Entendi. Mas o Batman é pra menino. Bom, a gente perdeu um pouco o foco, depois a gente vai falar de regra dos 15 anos para mulheres, né? Aí a gente vai falar de Angelina Jolie, Megan Fox e por aí vai. Todas são boas, todas passam. Na regra dos 15 anos, passam aqui em casa, passam. A ruiva lá do Vingador, do Vigilante do Amanhã, que fez o filme grávida e não aparece barriga no filme. Essa passa. Scarlett, né? As cartas. Passa fácil. Essa passa, né? Na regra dos 15, dos 16, dos 20, dos 90. Meus amigos, vamos ficar por aqui. Mas vamos continuar essa conversa logo mais. Ou não. Ou não, sei lá. Vocês ouviram aqui. Um grandíssimo abraço. E até a próxima. Rockin' Robin, what we really gonna rock up tonight.